Olha, garotinha, se você me quiser, venha inteirinha ser a minha mulher. Olha, garotinha, não me deixe sofrer. Há muito tempo eu só penso em você. Venha logo, meu bem. Eu vou, porque eu não vou ficar sem o teu amor. Mas venha logo, meu bem. Eu vou, porque eu não vou ficar sem. Olha, garotinha, se você me quiser, venha inteirinha ser a minha mulher. Olha, garotinha, não me deixe sofrer. Há muito tempo eu só penso em você. Venha logo, meu bem. Eu vou, porque eu não vou ficar sem o teu amor. Mas venha logo, meu bem.